alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Butterfly, butterfly, laiolai, laiolaiai, não sei o que mais. Alô, minha gente, alô, meus amigos, minhas amigas, gente querida, gente do meu coração, tudo bem, tudo legal, tudo na santa paz, tudo nos trinques. Pois é, entonces, viu? Entonces, gostou do entonces? Pode escrever mais essa, né? Então, a partir de agora, estamos aí. É o doido Maurício Fares, começando mais um programa. E é com muito carinho, com muita alegria, que eu cumprimento a todos vocês. Menina! Menino! Então, gente, não importa a distância. O rádio nos aproxima, o computador nos aproxima, a internet nos aproxima mais ainda. Então, aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado, amassado, esfregado, pisoteado. Opa, pisoteado não, aí também já é abuso, né? Aí tu pisou nos coqueiros, viu, Maurício? Não faça isso não. Tá bom. Olha, gente, no programa de hoje, eu vou ter aqui, quem é que vai cantar aqui? Deixa eu dar uma zoiadinha. Ah, nós vamos ter a Delson Moura, vamos ter a Roberta Miranda, vamos ter o Hamilton Lelo, Beatles, Sérgio Reis, tem muita coisa boa, e você vai ficar encantado com o programa de hoje. E também daqui um pouquinho vamos ter a carta destaque, né? Já que eu digo aí quem é que nós vamos atender na carta destaque. Mas então começamos trazendo aí o Edelson Moura, meu patrão. Vou para não voltar, amor, vou para onde quiser. Roda lá o Edelson Moura, menino, roda. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Jamais pensei que fosse acontecer, mas aconteceu. Eu fiz de tudo para o nosso amor viver, mas ele morreu. Por essa estrada eu sigo sem destino, nem mesmo sei aonde vou parar. Só a tristeza é minha companheira, e em mim por muito tempo vai morar. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Jamais pensei que fosse acontecer, mas aconteceu. Eu fiz de tudo para o nosso amor viver, mas ele morreu. Por essa estrada eu sigo sem destino, nem mesmo sei aonde vou parar. Só a tristeza é minha companheira, e em mim por muito tempo vai morar. Vou para não voltar, amor, vou parar bem longe. longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Vou para não voltar, amor, vou para bem longe daqui. A saudade vai me levando, eu vou chorando, mas tenho que ir. Bom, rapaz, eu tava dando uma olhadinha aqui na carta destaque de hoje. É a carta da mulher triste do Sumaré. Eu tava aqui meio na dúvida se tinha outro lugar com o nome de Sumaré, mas só conheço Sumaré em São Paulo mesmo. Eu não sei se tem outra cidade no Brasil com esse nome, né? Vocês vão ver, gente, é uma história de luta, uma história de sofrimento e, acima de tudo, uma história de amor. Olha, muito boa a história dessa nossa amiga hoje, é a mulher triste do Sumaré, em São Paulo. Achei o maior barato a sua carta, viu, menina? Então, daqui um pouco, vocês se preparem aí para poder ouvir essa historinha dela aí, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, assim como eu gostei, viu? Porque a gente gosta, eu gosto de ver pessoas que conseguem superar todas as barreiras, né? Help! I need somebody, help! Vamos trazer os Beatles para cantar agora! Help! Help! Socorro! Socorro! Roda lá, menino, roda! Help! I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'd open up the doors. If you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now, and now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, volta e meia um assunto que vem à tona, que vem à baila aqui no Brasil e que faz a imprensa toda ficar aí ouriçada, toda cheia de dedos, é o problema do racismo. Como nesse nosso Brasil, um país miscigenado, um país que tem as suas origens praticamente na África, consegue ser tão preconceituoso desse jeito como a gente é? Infelizmente. E se já não bastasse, né? Não bastasse o preconceito interno, ainda traz aí esses estrangeiros que vêm aqui para querer tumultuar mais ainda o processo, querer se fazer. Gente, cor da pele não quer dizer nada. O que vale é o que está correndo aqui dentro das veias, que todos nós temos o mesmo sangue, que é vermelho, do mesmo jeito. Eu conheço tantas e tantas pessoas, né? Tantos e tantos negros que salvaram a vida de tantos e tantos brancos, filho de uma égua aí, que não merecia, que devia ter deixado era morrer por falta de sangue, desses próprios preconceituosos mesmo. Eu já, olha, eu já vi muito desses caras preconceituosos aí que diz que não gosta de negro, que não gosta de... Não é nem gostar de negro, que negro até é chamar elogiando. No caso, eles aí, pra eles, eles chamam esse preto, com aquele desdém, com aquele pouco caso, né? E aí, de repente, ele tá aí precisando de sangue pra uma cirurgia ou qualquer coisa aí, e o sangue do negro é que salvou a vida dele. Deveria ter deixado morrer mesmo, para eles aprenderem a parar com esse negócio. Me revolta, viu? Me revolta mesmo ver gente que não tem aí um pingo de vergonha na cara, que não tem um pingo de juízo de responsabilidade, ficar aí achando que por ter uma cor é diferente da gente. Da gente que eu digo assim, porque eu também sou negro. Eu também sou descendente negro. Eu não nego as minhas origens, não nego a minha raça, não nego a minha cor, não, né? Então isso aí é um absurdo, as pessoas ficarem distinguindo uma pessoa por causa da cor, da pele. Isso aí é uma idiotice que sem tamanho. Isso é um absurdo que deveria ser banido para sempre. Mas como é que a gente faz? Recentemente nós tivemos dois casos aí daquele jogador Tinga, né? Vocês se lembram? Ele foi aí totalmente agredido verbalmente pela torcida adversária do time. Ele joga no Cruzeiro, né? Eu nem me lembro mais qual time que ele estava jogando. E depois essa estrangeira, uma australiana que veio aí e maltratando aqui os nossos brasileiros como se ela fosse a rainha da cocada preta. Vou te contar. Deixa a gente chateado e revoltado. Mas vamos deixar disso pra lá, vamos. Vamos trazer música? Vamos rodar uma dobradinha agora, né? Vamos rodar aí o Sérgio Reis, Escolta de Vagalumes. Depois, Adelino Nascimento. Não toca essa música. Ah, mas se não é pra tocar, eu vou tocar sim. Não, mas não toca essa música. Mas tem que tocar. É o nome da música, então tá bom. É Sérgio Reis, Escolta de Vagalumes. E o Adelino Nascimento não toca essa música. Tá bom, eu tava achando que era uma observação pra mim não tocar a música. É o nome da música, então roda, menino, roda. Pra minha terra eu renasci. Os anos que fiquei distante, acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros. Ao cair da tarde no velho terreiro, a gente cantava as mais lindas canções. Viola afinada e na voz, dueto perfeito. Longe eu não cantava, doía meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, eu voltei. E ao passar na porteira, mate o perfume. Eu fui escoltado pelos vagalumes, pois era uma linda noite de luar. Mas chorei, eu chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos vindo ao meu encontro, a felicidade misturou meu pranto com o orvalho da noite deste meu lugar. Dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão. A natureza é meu mundo, eu sou o sertão. Correr pelos campos floridos, feito um menino. Esquecer as mágoas e os desatinos que a vida lá fora me proporcionou.

No entanto, tem um juiz bonzinho qualquer e concede um habeas corpus e deixa aí esses preconceituosos soltos. É um absurdo, é um crime inafiançável o racismo. Aí, pra que então prender? É uma tremenda falta de respeito, igual o caso dessa australiana aí que maltratou a manicure, né? Fez o que fez e aconteceu, e aí aparece um juiz bonzinho aí, concede habeas corpus. Por que essa filha de uma égua não foi embora daqui do Brasil, não foi viver lá, não foi embora lá, país dela? Ora, já que então está se sentindo mal aqui por viver no meio de negros, então que vai embora para o país dela, ela não tem nada a fazer aqui. E aí ainda tem esses juízes que parece que dentro da cabeça ninguém sabe o que é que tem lá dentro. Eu acho que é o mesmo que sai na fralda de neném e ainda concede um habeas corpus, só porque tem dinheiro? Lá no meio das beiradas, rapaz, isso aí me revolta muito, muito, muito, muito, muito, muito, viu? Mas vamos, chega de falar desse assunto, que cada hora que eu falo eu vou me irritando mais. Daqui um pouco eu começo a falar bobagem mais do que eu já tô falando. Maurício Faris canta "A Vida é Sua". Roda lá, menino. Você vive comentando com os amigos que mais gosto que você vai me deixar, que passa as noites me esperando, quando chego nem escuto o que tem pra me falar. Você fala de maldade, nada disto é verdade, tudo faço por você. Mas se quiser ir embora, juro por Nossa Senhora, não vou mais lhe procurar. A vida é sua, meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser escravo dos caprichos de mulher. A vida é sua, meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser escravo dos caprichos de mulher. Sair da minha casa, esqueça que um dia teve tudo neste lar. Não sou nenhum sem vergonha pra ficar num vai e volta achando tudo natural. Se for pra viver brigando, é melhor que vá agora, é verdade, vou sofrer. Mas se quiser ir embora, juro por Nossa Senhora, não vou mais lhe procurar. A vida é sua, meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser escravo dos caprichos de mulher. A vida é sua, meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser escravo dos caprichos de mulher. Comentando com os amigos que mais gosto que você vai me deixar, que passa as noites me esperando, quando chego nem escuto o que tem pra me falar. Você fala de maldade, nada disto é verdade, tudo faço por você. Mas se quiser ir embora, juro por Nossa Senhora, não vou mais lhe procurar. A vida é sua, meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser ser escravo dos caprichos de mulher. A vida é sua, meu bem, faça dela o que bem quer. Não nasci pra ser escravo dos caprichos de mulher. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Mas, gente, daqui um pouco, a nossa carta destaque de hoje, viu? E a historinha, conforme eu disse a vocês, é muito interessante. Vocês vão gostar muito de curtir aí. É a carta da mulher triste do Sumaré, em São Paulo. Ah, é uma história de superação, uma história de luta, uma história de sofrimento, uma história de amor. Tem de tudo, viu? Nessa carta aqui tem de tudo. É uma mistura de vários assuntos que são realmente muito interessantes, viu? Vamos trazer música? Vamos lá? Mais uma? Então olha quem canta agora. É a Roberta Miranda. Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus. Roda, Maurício. Roda lá, menino. Vamos nessa. A cada dia que se passa, mais distante, um rosto tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que este amor não teve consciência dos sonhos que sonhamos em segredo. Está aqui, vá com Deus e tente sorrir por mim, amor meu. Se o destino tá traçado pra vivermos lado a lado, vá com Deus, vá com Deus. Thank you. já tinha dado por encerrado o assunto aí, né, desse negócio de racismo, mas uma frase que o Tinga, ele falou, né, que ele falou aqui logo após ele ter sofrido essa humilhação toda por parte dos torcedores do time adversário. Se pudesse não ganhar nada e ganhar esse título contra o preconceito, eu trocaria todos os meus títulos por uma igualdade em todas as áreas e em todas as classes. Vejam a dignidade, né? A dignidade deste homem, mesmo tendo sido insultado e ofendido, mas ele tem aí uma preocupação social, que ele trocaria todos os títulos. Ele é um campeão em vários clubes por onde ele passou. Ele é sem sombra de dúvida, um grande campeão. Então ele trocaria todos os títulos por uma igualdade em todas as áreas e em todas as classes. Parabéns, Tinga. Parabéns mesmo por uma declaração dessa natureza, que isso aí é que engrandece e valoriza o homem. E não é por culpa de uns preconceituosos, de uns pobres de espírito, porque eu acho que isso aí é uma pessoa que realmente não tem espírito, é uma pessoa totalmente vazia, que não tem nem alma, que vai abalar e afetar aí a sua categoria e a sua condição, porque você é muito mais ser humano do que esses que te desacataram, que te xingaram aí, né? Vamos rodar a música! Agora quem vem aí? Cláudio Roberto, Separados. Epa, se me ver junto com uma mulher feia, pode separar, que é briga, viu? Ó, isso é brincadeira, tá? Quanto mais o tempo passa, mas eu te amo. Quanto mais o tempo passa, mas eu te adoro. Quanto mais eu te procuro, mas eu te quero. Só não sei por que vivemos separados. Eu te amo. Porque este orgulho imenso me separa de você. Nós nascemos um pro outro, basta ver em nosso olhar. Mas vivemos separados, como o sol e o luar. Separados para o mundo, mas unidos pelo amor. Brincadeira do destino, meu grande amor. Quanto mais o tempo passa, mas eu te amo. Quanto mais o tempo passa, mas eu te adoro. Quanto mais eu te procuro, mas eu te quero. Separados. Eu te amo tanto, tanto, mas não posso compreender por que este orgulho imenso me separa de você. Nós nascemos um pro outro, basta ver em nosso olhar, mas vivemos separados, como o sol e o luar. Separados para o mundo, mas unidos pelo amor. Brincadeiras do destino, meu grande amor. Quanto mais o tempo passar, mas eu te amo. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Bom, gente, ainda tem aqui mais uma música para rodar e depois dessa música a gente vai aí para nossa carta destaque, né? É a cartinha que é muito interessante, a cartinha da mulher triste do Sumaré em São Paulo. Já, já, menina, vá se preparando, vocês também aí, vão se aproximando, chegando mais para perto aí do rádio, computador. Vamos se ajeitando aí, que já já nós vamos curtir então a carta destaque, tá bom? Eu trago o Daniel Gerard para cantar Butterfly, Butterfly, roda lá, borboleta, vamos nessa! Loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma Butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly, près de toi je resterai. L'océan, c'est petit, tout petit, pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Toi je resterai. Notre amour est si grand, oui si grand, que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly, près de toi je resterai. Butterfly, ma butterfly, dans un mois, je reviendrai. Pois muito que bem, minha gente. Então, a partir de agora, vamos aí para a nossa carta destaque, tá bom? Tá preparado aí, menino? Então, mete o dedo aí, solta a nossa vinhetinha aí da carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. A história é da mulher triste do Sumaré em São Paulo. É uma história interessante. Preste atenção, olha o que ela diz aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem comigo, sim. Maurício, eu sou teu ouvinte através da Rádio Web Clip do Dudamel. Gente, mas é impressionante que tem de gente me ouvindo pela Rádio Web Clip aí em São Paulo, hein? É muito legal mesmo. Um grande abraço, Duda. Um abraço aí para todos os amigos que me ouvem também através da Rádio Web Clip, além de me ouvirem pela Rádio Sat, né? Rádio Brasil Sat. Como é que é? Rádio Estúdio Brasil, oi, Brasil Sat, é só porque eu tô falando Rádio Sat do Duda, né? Me ouvirem através da Rádio Estúdio Brasil, também me ouvem aí através da Rádio Web Clip do Duda Mel. Um grande abraço para vocês, viu? Mas aí, deixa eu voltar na cartinha. Olha, Maurício, eu curto bastante as músicas que você roda, pois me fazem voltar no tempo, quando ainda era mocinha no interior da Bahia. E a diversão da gente era ouvir rádio e música iguais às que você toca no seu programa. Hoje eu sou uma mulher de 52 anos, Maurício. Né? Ué, onde é que tá? Ah, tá aqui. É que eu tô lendo direto a carta, viu, gente? Eu sou uma mulher de 52 anos, vim para São Paulo tentar a sorte. Trabalhei como doméstica, passei muita fome e frio. Mas graças a Deus, com luta e sacrifício, consegui me firmar. Eu não posso dizer que sou rica, mas tenho a minha casinha e graças a Deus não me falta o que comer. Sempre lutei com seriedade e dignidade, Maurício. Nunca precisei vender meu corpo para poder comer, assim como muita gente faz. Eu fui casada com um homem a quem eu amava demais, Maurício. Com ele eu tive 4 filhos que são minha bênção em minha vida. Juntos, eu e ele nos revezávamos na criação dos filhos, sempre acompanhando o desenvolvimento deles, tanto na escola como na formação da personalidade. Pois sempre procurávamos saber quem eram os amiguinhos dele, se eles se comportavam direitinho na escola, e a criação que nós procurávamos dar aos nossos filhos foi a mais tradicional, com mais conversa, com exemplos e mostrando que existem perigos no dia a dia. E que eles tinham que estar preparados para enfrentar esses perigos e não sucumbirem à tentação das propostas para que se aventurassem com drogas, assaltos, outro tipo qualquer de delinquência. Hoje, o meu filho mais novo já está com 21 anos e a filha mais velha com 30. Só o mais novo é que está solteiro, Maurício. E ele está fazendo o 4º semestre de engenharia civil. Olha que legal, hein? 4º semestre, então já são 2 anos, né? São dois, já está fazendo o 2º ano de engenharia civil. Os outros, Maurício, já se formaram e estão casados. Olha, Maurício, infelizmente eu perdi o meu marido. Ele não está mais aqui ao meu lado, acompanhando o sucesso dos filhos. Numa tarde de abril de 2008, estávamos sentados conversando na sala, quando ele deu um gemido forte e levou a mão ao peito. Maurício, foi um infarto fulminante. Quando o pessoal do socorro chegou, já não tinha mais nada a fazer. Ele estava já morto ao meu lado. Olha, foi uma barra aguentar a vida sem o meu amor, né, do meu lado, mas os filhos me confortaram e foram muito importantes nessas horas de dor. Pois não me deixavam sozinha hora nenhuma. Sempre tinha alguém do meu lado para me confortar e me acalmar. Se não fosse por eles, Maurício, eu acho que teria morrido também. Hoje, passados 5 anos desde a morte do meu amor, a dor já diminuiu um pouco, mas a saudade permanece forte no meu coração. Nas minhas orações, eu sempre peço a Deus que me conforte e peço pela alma dele para que ele tenha muita luz. Um dia, eu sei que nós nos encontraremos novamente, pois eu acredito numa outra vida além dessa. E quem sabe, até possamos continuar a nossa história de amor, não é mesmo, Maurício? Olha, tinha uma música que ele gostava muito, nem sei se você tem essa música aí, Maurício, mas se você tiver, roda ela pra mim, por favor. É de um cantor que, se não me engano, chamado Milton Leles. É Adeus, Meu Grande Amor. Agradece a sua ouvinte, a mulher triste do Sumaré. Bom, peraí, deixa eu só falar aqui. O nome do cantor é Hamilton Lelo, também já falecido, viu, menina? Eu sei, é Hamilton Lelo. Eu conheço a música, Deus, Meu Grande Amor. Mas, menina, a vida nos prega cada peça, não é vero? E o coração, então, nem se fala, não dá aviso de nada. Chega de surpresa, de supetão e puf! Leva uma vida sem dó e nem piedade. Mas o detalhe que mais me encantou na sua carta foi ver que vocês tiveram a preocupação e o cuidado na criação dos filhos, acompanhando até nas amizades para saber com quem estavam brincando ou se falando, e o mais importante, conversando com os filhos de vocês, coisa que os pais de hoje em dia não fazem mais. É cada um para um canto, o pai para um lado, a mãe para o outro, o filho na tela de um computador ou com o celular na mão, e deixam a criação dos filhos para os professores, como se eles fossem obrigados e estivessem preparados para, além de ensinar e educar, criar os seus filhos. E depois ficam se perguntando onde foi que erraram, né? Onde foi que erraram quando, né, quando os filhos... onde foi que erraram quando o filho descamba para as drogas, para roubos e se torna um delinquente e vive aí sendo detido e levado para as instituições que cuidam de menores e infratores. Pior é a hipocrisia dos pais em dizerem que deram tudo que o filho queria e não entende por que eles enveredaram por esse caminho errado. Deram tudo que os filhos queriam? Acredito que se tivessem dado mais amor, carinho, acompanhamento espiritual, né? E se tivesse dado aí mais esse tipo de conforto, se tivessem dado mais esse tipo de vida, de acompanhamento de vida dos próprios filhos, eles não teriam aí passado por esses problemas aí, não teriam esses filhos aí hoje marginais e depois você ficar aí com aquele problema de consciência, o que foi que eu fiz de errado? Fez tudo errado, né? Vocês não, vocês ao contrário. Você e seu marido, quando em vida, ele te ajudou muito, criaram muito bem os seus filhos. E eles estão aí, todos encaminhados na vida, não é? Formados e casados, e foram de vital importância quando da perda do seu marido. Isso sim, a gente pode dizer que é uma família. Mas menina, como você mesma disse, a dor vai diminuindo, né? Agora em abril, já serão 6 anos sem o seu marido. E a cada dia a dor diminui mais e mais e vai ficando apenas a saudade. É uma saudade nostálgica e amarga às vezes, mas uma saudade gostosa a maior parte do tempo. Assim como você viu que seus filhos não te abandonaram quando você precisou do apoio espiritual e da presença deles, agora com certeza já deve ter também os netinhos, né? Preenchendo o vazio do seu coração, viu? Eu tenho certeza que você está aí agora com um pouco mais de felicidade. Eu vou rodar a música que você me pediu, tá? Então, olha, conforme eu disse, é do Hamilton Lelo, já falecido. E a música é Adeus, Meu Grande Amor. Então fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida, menina. E seja feliz porque você merece, tá? E roda então aí a música dela. Vamos lá, menino. Adeus, Meu Grande Amor, Hamilton Lelo. Vamos nessa. Ontem eu chorei demais, tanto que eu nunca tinha chorado. Ao ver as águas daquele rio, recordei muitas coisas do passado. Recordei quem me faz sofrer esta dor que aos poucos me consome. Parece que até as águas dos rios em murmúrio vive falando seu nome. Eu já não tenho calma, eu vivo atormentado. Eu vi que não consigo esquecer mais aquela, porque até as águas e o vento no espaço e o silêncio da noite murmuram o nome dela. Ontem eu chorei demais, tanto que eu nunca tinha chorado. Ao ver as águas daquele rio, recordei muitas coisas do passado. Recordei quem me faz sofrer esta dor que aos poucos me consome. Parece que até as águas dos rios em murmúrio vive falando o seu nome. já não tenho calma. Eu vivo atormentado. Eu vi que não consigo esquecer mais aquela, porque até as águas e o vento no espaço e o silêncio da noite murmuram o nome dela. Ontem eu chorei demais. Bem, minha gente, e agora só me resta ir embora, né? É, chegamos ao final do programa de hoje, ó. Beijão pra você, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia, pela audiência, espero que você tenha gostado do programa de hoje, e a gente se revê no próximo com muito carinho, com muita alegria, tá? Então, tchau minha gente, tchau meus amigos! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.